retour en force de Chimita El Diego. Moto moto. Moto così cave. Olivier Chimanga. Allez token dedi. Mbutu pe moi. Nasenga ki nanzambe. Asunganga. Atinelanga boli bonanga na revelation ye. Nyoso sena mbuyana ye. Atindelinga Helenge mosikito kope bonjinga ye Namune sala ye na panzina Cadavere, cadavere, cadavere, cadavere, cadavere,